Meu passado acabou, já não existe mais. Tudo que te fez chorar já não podem mais voltar. Vá em frente e não olhe para trás. Hoje não importa mais, pois Jesus contigo está. Teu passado acabou. Pois se alguém te abandonou, olhe para aquela cruz, veja o que sofreu Jesus, o teu Senhor. Passado a...